Fala, cumpade! Seja bem-vindo a mais um episódio do melhor podcast do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre. E eu sou Evandro de Freitas. Olá, jovens. Como anda a vida? Olá, como foi mais uma semana? Foi boa a semana aí, Evandro? Semana gelada, cara. Semana gelada, tá frio, hein? Desaprendi o que era o frio. Caralho. Talvez nem esteja tanto frio, mas ficou tanto tempo tendo calor absurdo aqui em São Paulo que o friozinho que dá, a gente já tá com a blusa e tá com vontade de fazer nada. Eu tô ligado. Quando começa a ficar fazendo frio... Cara, o Twitter, ele é o novo Weather Channel, o novo canal do... Tá ligado? Antigamente o cara abria o jornal, via lá como é que vai ser o clima do dia, né? Então ligava a TV e tava lá. Hoje em dia o Twitter é o Weather Channel. Quando começa a chover, todo mundo no Twitter. Pode crer. As fotos aqui, o vídeo aqui, o Instagram, o Snapchat, o GIF animado, tá chovendo em São Paulo. Quando tá calor, todo mundo fala que tá calor. Quando tá... Eu vou deletar o aplicativo de... Porque isso acontece aqui também, não pensa que eu tô criticando o brasileiro em redes sociais. Quando começa a fazer calor aqui, nas redes sociais gringas também, tá todo mundo reclamando do calor. Pois é, cara, no geral, essas redes sociais são um grande conversa de elevador, tá ligado? Eu já ia falar isso, pode crer. Porque o cara tá ali falando sozinho, esperando alguém... Ele tá, porra, tá calor hoje, hein? Jogando, alguém que jogando a isca pra uma conversa, né? Exatamente. Evandrinho, vamos pras notícias. Americana é presa por roubar brinquedinhos sexuais de loja. Nossa. O caso ocorreu em St. Petersburg, Estados Unidos. Estados Unidos, da Flórida. No estado da Flórida. A foto da menina. Entre os itens, Peraza... Antes de começar com a notícia, a foto da mulher parece o personagem de Walking Dead, maluco. Cara, ninguém tira essas fotos de... Como é que chama em português essas fotos de cadeia? Tem nome em português pra isso? Detento. Quando o cara é preso, foto com a roupinha laranja. Se bem que aqui no Brasil não tem uma roupinha laranja. Não tem, né? Aqui a gente chama isso de mugshot, tá ligado? Que é... Porque mug é uma gíria pro rosto. O significado tradicional, digamos, convencional de mug é caneca, né? Mas mug é uma gíria pra rosto também, né? Então mugshot é uma foto de rosto. Entendi. Então, 3x4, então, cara. Ah, 3 só que é na cadeia. 3x4 de detento. Verdade. E ela fica... É curioso que o 3x4, ele é o grande equalizador. Você fica feio no 3x4, um CEO fica feio no 3x4, sim, o detento fica feio no 3x4, a GL Build, todo mundo, é o grande equalizador. O 3x4 é o grande equalizador estético. Fica todo mundo horroroso. Aí vai lá. Caso ocorreu em St. Petersburg. Pois, rápido, só um parênteses. Teve uma época que eu trabalhei numa loja que a gente tirava foto 3x4. Era tipo um bazar que revelava foto, fazia montagem, edição de vídeo, enfim. Uhum. E um dos serviços que a gente fazia lá era tirar foto 3x4. Uhum. Só que o cara tinha a genial ideia de tirar a foto e mostrar pra pessoa como que ficou antes de imprimir. Aí teve um dia isso que já genial. É coisa do tempo digital, né? Porque na época clássica, digital, passava pro computador e imprimia. Aí ele mostrou pra mulher, a mulher, ai, não ficou boa, tira outra. Aí, lógico que não. É o que você falou, não tem essa, não tem a opção ficar boa. Vai ficar zoado, foda-se. Pode ser, mano, a Ana Paula Arósio vai ficar uma merda. Uhum. Aí ele tirou... Caralho, a propósito, Ana Paula Arósio foi personagem ali vitalíssimo, muito caderno do colegial, hein? Sim, porra. E hoje em dia ela deu uma embarangada foda, hein? Você já viu foto dela eu atual? Eu prefiro nem ver. Vai ficar então, sempre na memória. Deixa todos os bons tempos. Aí, continuando. A mulher, tipo, fez o cara tirar umas fotos umas 4 vezes. E eu quietinho lá no canto do meu computador editando. De repente, o cara vira e fala assim... Minha senhora, a câmera só registra, né? Tipo, sério, tá ligado? Aí a mulher ficou meio sem graça e tal. E deixou ele imprimir a foto. Caralho, mano. Mas três... Então, voltando aqui. No estado da Flórida, entre os itens... Terraza Prime roubou um anel peniano com vibrador... E um massageador íntimo. Um rápido parêntese aqui, o motivo pelo qual eu escolhi essa história, porque pra quem não sabe, eu trabalhei por 3 anos, Evandro de Freitas, numa sex shop, mano. Olha aí, rapaz. Numa sex shop, entre 90, tô ficando louco. Entre 2009 e 2012, eu trabalhei no horário de madrugada. Numa sex shop, ficava sozinho e não rolava grande movimento, né? Porque madrugada, mano, né? O cara que precisa de um dildo às 3 da manhã... Ele tá numa emergência, assim, absurda. Então, Altas chances de entrar um maníaco na tua loja também, né, entrou, mano, foi assaltado lá, o maluco deu em cima de mim com uma ousadia que eu achei que eu ia ser estuprado ali mesmo, foi uma parada esquisita. Vivendo perigosamente. Vivendo perigosamente. Não, mano, sério, teve uma vez, eu escrevi até isso no meu livro, teve uma vez que dois malucos entraram e eles ficaram meio que me cercando de uma... Mano, eu achei que eles iam me assaltar, brother. Aí um deles começa do nada a dar em cima de mim. Eu falei, caralho, mano, eu vou ser estuprado aqui, não é possível. Já era, não tem o que fazer, né? Dois malucos naquela... Imagina o tanto de opções de alegria que esses caras iam ter com você. Não, ali, dois malucos, às acho que 3 ou 4 da manhã. Aí o cara vem ao redor do balcão e fica inclinado no balcão, mas tipo, pro lado de dentro da parte do balcão, sabe qual é? E o amigo dele, assim, apoiado do outro lado. Enfim, eu vou contar isso no meu próximo livro. Voltando aqui à história. Ah, ela corrompou um anel peniano com vibrador e massajador íntimo. Inclusive, diga-se de passagem, anel peniano com vibrador é uma parada bacana. Agora eu vou falar aqui. É isso que eu ia falar. Isso é um dos produtos que você indicaria? Isso, eu indico. Porque é o seguinte, é bacana. Evandro, eu vou te falar um negócio. Porque por duas questões, né? Primeiro que o anel peniano, ele segura a circulação ali, tá ligado? Na estrovenga. E aí mantém a parada mais sensível. Mais longa. Pois é, maluco. E a vibração, as minas se amarram, tá ligado? É uma parada bacana. Faz algo pro casal, pros dois participantes, né? Enquanto o dildo você mete na mulher e só é isso, né? Vibrador você mete ali. Dicas sexuais, ó. Além de se enterar das notícias bizarras da semana. Tinha, pô, agora não vou lembrar nem fuder, mas tinha um sexólogo da MTV, mano, que dava, lembra daquele puta, cara? Puta, eu lembro disso, faz tempo pra caralho, maluco. Que graça, o cara lembro. Dava várias dicas pra galera. Ele apresentava o programa com aquela mina lá que fazia o Fica Comigo, um negócio assim, da MTV. Fecha sapo, sei lá, algo do tipo. Era assim, era ele, um magrinho, um cara magrinho. Fernanda Lima, isso. A gente vai lembrar, hein, era, mano. Puta, quando nos comentários... Você sabe que nessa hora, isso aqui tá que nem o um episódio da tirolesa lá da cabra. Uhum. A gente tentando lembrar o nome aqui, quem tá ouvindo tá desesperado falando o nome. A gente gritando o cara na esteira e berrando o nome do maluco pra gente. Mas então, uma americana de 25 anos foi presa no último sábado, dia 14, depois que roubou brinquedinhos sexuais e lubrificante íntimo em uma loja de St. Petersburg, no estado da Flórida. Tem a foto da mulher que claramente se arrepende. Essa mulher, só de ver essa foto, eu já tô ligado que isso foi mais uma daquelas excelentes ideias promovidas por álcool e ou drogas ilícitas. Porque ela tá com aquela cara de que não tá batendo super bem. Tá normal. Ela tá com cara que o problema dela não era só... Ah, eu não tenho coisas sexuais, preciso roubar. Pois é, como eu falei, cara. O cara que rouba o brinquedo sexual, ele tá numa condição bem peculiar. Porque já é, assim, pra muitas pessoas, como eu trabalhei na loja, eu posso dizer isso com autoridade. Pra muitas pessoas já é meio vergonhoso você ir numa loja pra comprar essas paradas, pra fazer perguntas sobre os produtos, das negócios, tá ligado? Às vezes vinha umas velhinhas lá na loja, mano, e ficava perguntando. Mas aí, você que mete aqui, aí mete ali, mas nunca funcionou pra mim. No começo você não ficava constrangido, não, isso? Porra, infinitamente, mano. Ainda mais quando eram as velhinhas, mano. Caralho, deve ser foda, né? As velhinhas chegam perguntando mesmo, não tá nem aí, mano. Chegou naquela idade, brother. A morte está no horizonte. Talvez a diversão da véia seja essa, constranger o atendente da loja. Pois é, de repente ela vem pra me constranger e ainda leva um vibrador anal de 58 centímetros, tá ligado? E aí o que acontece, né? Vamos lá. Caralho, o nome do cara, Jairo Bauer. Como é que é? Jairo Bauer era o nome do maluco. Onde você tá vendo isso, mano? O cara do sim, eu falei, caralho, o Jairo Bauer, quem é esse maluco? Peraí, Jairo. Pode Bauer. Colocar aí. Deixa eu ver aqui. Ele apresentava com a Fernanda Lima, eu acho. Bauer, vamos ver aqui. Pode crer, mano, esse cara mesmo, Jairo. Essa imagem, ele é tipo um primo mais novo do Serginho Groisman, cara. Sim. Ele deve estar mó velho agora, hein, porque eu tô vendo que é foto dele na época. Já era velho naquela época. Puta que pariu, mano. Jairo, e a gente era novo. Jairo Bauer, pode crer. Voltando aqui, cadê o negócio? Entre os itens, Terasa Prime roubou um anel peniano com vibrador, que eu já dei aqui o meu endosso oficial do melhor podcast do Brasil, e um massageador íntimo, que no caso é a forma cifrada de se referir a um Mega Blaster dildo anal. Você tá ligado que o massageador se vendia a massageadores com grandes aspas flutuantes imensas? Em lojas normais, né? Lojas normais de eletrodomésticos, sob a alcunha de massageador. Inclusive, por causa disso, surgiu essa meio que cultura de se referir a brinquedos íntimos como, entre aspas, massageador. E vários deles, mesmo sendo vendidos no âmbito de sex shop, né, marketeados como brinquedo sexual, ainda vem na embalagem massageador. Porque faz parte da cultura da parada, quase. É um negócio tradicional, tá entendendo? Massageador íntimo, é foda, mano. Ao ser detido. O que que a pessoa. Massageador. É foda, porque olha aqui, eu vou te mostrar a foto aqui, ó. Peraí, Abraão. Esse massageador aí é um chamado Hitachi, tá ligado? Você bota aí Hitachi no Google Imagens, Hitachi. Ah. Bota aí Hitachi. Sim. Google Imagens. Tá vendo que aparece aqui um massageador? Esse é tipo. É a Ferrari. Caralho, tem essa também? Melhor. Mas tem, tá, por quê? Porque a negada chegava lá na loja procurando especificamente por esse Hitachi, que a gente não tinha, inclusive. E aí a gente vendia uma parada lá que era tipo imitação do Hitachi. Aí você vê genérico. Aqui, ó. Genérico. Porra, que mundo é esse? Cada vez de massageador. Vibrador genérico. Vê essa foto que eu linkei. Tem a caixa, né? Hitachi Magic Wand. É um negócio que você pluga na parede. E as fotinhas? A fotinha é a mulher passando no ombro, na clavícula, no cotovelo. Na moral, mano, isso aí... Quer enganar quem, né, mano? Inclusive, tinha até os DLCs aqui do negócio. Aqui, ó. Olha o DLC aqui, mano. Olha o DLC do massageador. Caralho. Ele é foda. O cara. Aí, isso aí, quando o marido encontra, a mulher só mostra a caixa, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Não, amor, eu tô com uma dor no ombro aqui. Tô com uma bursite aqui no ombro. A bursite. Ai, meu Deus do céu, mano. Pois é, mano. Aí, se ela tivesse roubado um desses Hitachi, eu até entendo, porque a parada é cara, tá ligado? Como eu falei, a quanto? Ferrari... Caro quanto? Mano, na época que eu trabalhava, porque a gente não vendia o Hitachi, né? A gente vendia a imitação, e a imitação já era, tipo, $90. Ô, louco. Então eu imagino que o de verdade... Pra algo que você vai literalmente enfiar no cu, é um pouco caro. Isso que era legal de trabalhar em sex shop. Você pode falar pro cara, pegue suas coisas e enfie no cu. Imagina. Ah, vá se fuder. Esse é o problema. Boa noite, amigo. Vai se fuder. Vai se fuder pra lá. Pegue suas coisas e vá se fuder. Imagina você negociando com o cara. Aí... Não, pô, isso aqui tá caro. Você tá querendo me fuder. Aí o cara olha com aquela olhadinha marota. Você tá ligado? Olá, eu acertei. Olha o que ela falou. Ao ser detida, ela falou que tava com preguiça demais de pagar pelos itens. E depois, ela também foi acusada de posse de drogas. Mano, preguiça de pagar pelo itens, minha senhora. Essa é a melhor desculpa que eu já vi na vida, hein? O Brasil tá cheio de gente com preguiça de pagar também. Tá com preguiça de pagar a conta. Nossa, mano. Vê se a galera aqui da companhia elétrica aceita essa desculpa. Porra, eu tava com preguiça de pagar, né? Então deixa pra lá, né? Sim. Deixa quieto. O cara vai vir cortar a energia? Porra, acordei com a preguiça. Ai, meu Deus do céu, mano. Olha só, lá na loja que eu trabalhava, a gente não aceitava devoluções. Por motivos óbvios, né? E é curioso porque tem pessoas, se eu falo pra você, ó, na sex shop que a gente trabalhava, na cidade da evolução, você vai entender imediatamente o motivo, né, a circunstância, a causa, ver que tem um motivo bem justificável pra isso, né? Só que a maioria das pessoas, mano, ficava com raiva pra caralho. Mano, o cara trazia... Lógico, caralho, isso é louco. Olha só, a nossa sacolinha lá do que a gente dava lá na loja era uma sacola preta, tá ligado? Uma sacola preta que era justamente... Pra, né, pro cara poder sair da loja. É, exatamente, pra não ficar, né, aquela parada muito, assim, descarada que o cara foi comprar pornografia. E aí o que acontece? Quando entrava alguém na loja, né, eu tava lá trabalhando, tava de boa, entrava alguém na loja com a sacolinha preta, eu já sabia, puta merda, o cara vai querer vir devolver alguma coisa. E vai dar treta. Porque eu vou ter que dizer pra ele, meu amigo, você já enfiou essa porra no cu? Você está louquinho da vida? Você botou a parada no cu e você quer vir me devolver, porra. Tem. Cara, às vezes eu vou te falar. Mano, eu juro pra você por tudo que é sagrado. Às vezes a parada voltava ainda, você via ela reluzente por causa do lubrificante. Não, mano, puta que pariu. Eu já ia pedindo pro cara tirar do balcão, saca? É? Pra não sujar o balcão, né? Aí o cara, não, mas. Não, mano. Uma vez o cara ficou puto porque ele falou: não, qualquer outra loja eu vou e eles deixam eu devolver de boa. Eu falei: meu amigo! Se você for nas Casas Bahia, aí você compra alguma coisa. O que vende nas Casas Bahia, Fano? TV, sei lá, eletrodoméstico. Você compra uma batedeira, certo? Se você enfiar uma batedeira no cu, eu lhe garanto que não vão deixar você devolver. Eu lhe garanto. Senhor Casvaí não vai aceitar de volta. Não vai aceitar de volta. Então, meu amigo, o negócio é o seguinte. Pega essas coisas e vá botar no cu de novo. Filho da puta. A galera queria trocar, mas tá maluco? Como assim, velho? Tá falando, queria dinheiro de volta, queria trocar, queria devolução. Mano, noção é uma parada que não você tem vê, muito. Você vê, é o que a gente fala muito do brasileiro, mas, cara, você trabalhava no Canadá, né, velho? E ainda assim tem muita gente sem noção. Evandro, o que mais tem aí? Easy, continuando nas peripécias femininas, mundo afora, o que aconteceu? Deixa eu só olhar aqui se foi no mesmo lugar. Aqui, ó, estado da Flórida. Continuando ali pela Flórida, um belíssimo dia. Mulher na Flórida fica enroscada em árvore. Como é o nome da árvore? Banyan. O que é uma árvore banyan? Eu não faço ideia. É o tipo da árvore, né? Você bota aí árvore, peraí, bota aqui banyan. Mas tem alguma parada, porque na notícia eles falam, mano. É uma árvore que tem um... os arvorólogos aí da nossa audiência vão poder explicar melhor, porque eu vou falar tudo errado. Mas a árvore parece ter vários galhos que vão... Eu não sei, mano, como é que é. Mas a árvore tem várias... Como que descreve isso, mano? Sei lá, ramificações. Isso, é tipo, ela não tem um... Ela não parece ter um... Não, ela tem um tronco central, mas ela tem... Mas tem um monte de osso em volta. É, não é... É uma árvore composta. É, porque na notícia o cara fala aqui, ó. Esclarecendo logo de cara, a árvore banyan é um tipo de ficus... E é considerada uma árvore nacional da Índia. Certo. Ela não explicou porra nenhuma. Pois bem, policiais de Key West, na Flórida, Estados Unidos, foram chamados para desenroscar uma mulher que ficou presa em uma das árvores. De alguma forma inexplicável, ela conseguiu se prender tão firmemente... ao emaranhado de caules finos da planta que foi necessário chamar a polícia e os bombeiros locais. Cara, caule, rapidão, eu nunca vou poder ouvir a palavra caule sem rir, porque eu vou te contar uma coisa aqui, uma coisa do mundo aqui da podosfera. Nosso amigo Afonso Solano, lá do Matando Robôs Gigantes, Sim. Ele uma vez estava contando uma anedota lá qualquer, e aí ele se referiu ao sujeito que usa uma roupa muito, um short muito apertado, uma calça muito apertada, uma sunga muito apertada, como a expressão que ele usou foi se tivesse aparecendo o caule da piroca. Caralho. Caule é foda. Aulas, saudosas aulas de na escola, né? Ficava. O caule da piroca. Como assim, Afonso? Mas então, a mulher ficou presa ali entre caules. Eu não consigo ouvir, mano. Você fala, a mulher ficou presa entre caules. Caules finos da planta. E foi necessário chamar a polícia e os bombeiros locais. Ela estava de shorts e usava os chinelos de dedo na ocasião. Mano, jornalismo. Que diferença faz, brother? Se ela tava de shorts e usava os chinelos de dedo. Não, é foda que a foto é sensacional, né, mano? Um policial olhando pro lado. Exatamente, a gente escolheu essa notícia, apesar de, mais por causa da foto do que qualquer coisa, cara. Porque ele até coloca aqui, ó. Na foto, aparentando estar embatucado, aparece o oficial da polícia, Scott Stanerick. O nome da mulher não foi revelado pelas autoridades. Talvez ela mesma opte... Talvez ela mesma opte por revelar-se em um dos comentários do post original da delegacia no Facebook. Você vê que hoje em dia até a delegacia tem Facebook, mano. Cara, embatucado. O que é embatucado? Sim, o cara, acho que ele quis dizer encucado, mas ele deu uma valorizada, deu um pasquale ali. Uhum. Mas é genial porque, cara, a gente sempre fala do dia-a-dia da polícia no Brasil e no mundo, né, mano? Ele só chegou e olhou e falou, que diabo é isso? Não, é isso mesmo, ele tá olhando ali pro lado como, isso aqui é sério? Alguém, isso é uma pegadinha pro YouTube? É, tá procurando a câmera. Porque... Eu tô esperando que manda sair, né? Porque ela tá enfiada, você só vê ali a perna, o bracinho dela, ela tá suspensa, né? Ela não tá nem no nível do chão, mano, isso que é foda. Exato. O pé dela tá na altura da cintura do cara, mano. Como que ela chegou até ali? Não, e o pra quê, mano? Tipo, que ela, será mais alguma notícia proporcionada pelo maravilhoso mundo das drogas psicotrópicas? Será Os que tóxicos? Ela foi abduzida? Ela foi abduzida e jogaram ali mesmo? Caraca, não faz o menor sentido essa mulher, mano. Caralho, quem é que fala aqui? Aí fala que um cara comentou que a árvore... O cara deu o endereço da árvore, enfim, lá no post original. Se alguém... No mínimo o cara comentou assim, gente, se alguém quiser ir lá ver se ela tá lá. Pera, tem um endereço no... Deixa eu ver aqui. Dá pra ver? Não, o cara falou a rua. No post do Facebook, o cara falou, ah, essa árvore aí fica na rua tal. Peraí, que agora eu quero ver no Google Imagens. No Google Imagens. Caralho, vamos procurar a árvore? Vamos procurar a árvore, peraí, deixa eu ver aqui. Será que a mulher tá lá no Google Imagens? Até hoje. Seria foda, mano. Oh, mas a galera do Google, às vezes eles pegam uns flagrantes comédia, mano, mesmo. O cara pôs, mano... Cadê aqui? Não tô vendo, não. Esse endereço da árvore aí não... Eu tô mais perdido que o cara que entrega pizza aqui em casa. Não tô achando nada aqui. Porra, é, eu achei, mas a rua é grande pra caralho. Como diriam os grandes industrialistas do nosso mundo, então foda-se essa árvore aí. Vamos lá. Foda-se essa porra. Cara, essa mulher... Eu não consigo nem imaginar. Tipo, não dá pra pensar. Quando alguém se mete em situação... Volta e meia, né? Vira e mexe. Alguém morre. Porque caiu o celular no bueiro, aí o cara foi catar e morreu, se afogou, né? Sempre tem uma merda dessa, né? Pode ser que ela tava andando ali na redondeza, tropeçou. Não, mas aí o celular saiu voando e entrou na árvore. Exatamente. Não tem como, porra. Ou pode ser que ela tava apertada e queria dar uma mijadinha. Mas mas dentro da árvore? Sim. Ela ia se mijar toda, porra. Olha como é apertado o negócio lá. A gente vê depois, né, mano? Aí o cara... Mano, mas o melhor é a cara do policial. Tipo, caralho, e aí? Beleza, a gente veio. E agora? É, porque... Ela não tá numa posição fácil de tirar dali, mano. Não tá, mano. Vai ter que cortar a árvore de... Sei lá, essas árvores tudo tem 50 mil anos. É. Chamaram a polícia e os bombeiros. Então botaram manteiga... Porque não, eu acho que não cortaram a árvore. Como eu falei, essas árvores aí de notícia sempre tem 50 mil anos. Então não podem cortar a árvore, que é um patrimônio, né, da ONU, sei lá como é que é. Passaram manteiga nela e puxaram pelas pernas, como é que é? Então, não fala, a notícia não fala, mas, cara... A notícia não fala nem se... Peraí. É, a notícia fala que foi necessário chamar a polícia e os bombeiros, mas não chega a falar que ela foi tirada de lá, não, hein? Será que ela tá lá? Será que estão alimentando ela? Botando canudinho com sopa pelo caule das árvores lá. Izzy, continuando com as notícias, falando de mulheres, o que aconteceu aí? Caralho, mano. Na sua terra, hein? Na minha terra. Isso que é, isso ah, não, que é. Não foi na sua terra. Não, o próximo na minha terra. Foi com uma conterrânea minha. Homem que oferecia abraços grátis dá soco em turista que negou gorjeta. Caralho. Olha isso, vamos lá. Jermaine Heavens, 24 anos, oferecia abraços grátis na Times Square, em Nova York, mas cobrava cerca de $5 pelo abraço e por... Já tá errado, né, mano? Cara, tá, esse aí, se tem alguém que merecia um olá, amigo, é esse, mano. Mano, calma aí, eu acho que você não entendeu muito bem o conceito de grátis. É, você não entendeu. Caralho, mano, propaganda enganosa, abraço... Propaganda enganosa, muito enganosa. Abraço grátis, aí é dar um abraço, opa, tem aqui o seu invoice, eu gerei aqui o boleto, $5. No que eu lhe abracei, eu já gerei o boleto aqui, ó. Mas cobrava cerca de $5 pelo abraço e por uma foto dos turistas. A oferta gratuita dele, na verdade, foi um soco. Mano. Em uma turista canadense que não quis a gorjeta. Como assim, mano? Na quinta-feira, ele foi preso por roubo depois de agredir a jovem de 22 anos. Roubo, mano? Deu um soco na cara da mulher? Não, ele acho que ele... Continua, mas eu acho que ele deu um abraço, cobrou, a menina não quis. Aí ele quis pegar a força, tá ligado? E pelo jeito, sim, pegou. Segundo a empresa americana, Sophie Villeneuve-Devois, provavelmente da área francesa do Canadá, caminhava com uma amiga quando as duas foram surpreendidas pelo abraço de Himmelsturm. Então, peraí, é um abraço stealth. É que nem... Caralho! Esse cara tá fazendo ele não tudo entende, errado. Ele não entende como é que funciona um abraço grátis, você tá ligado, né? Que ele pula do nada... Na esquina, abraça a pessoa à força e ok, você me deve $5. Ele pula, mano, tá tudo errado. Pensa que você tá na rua, a gente tá na rua trocando ideia, passeando honestamente. Do nada, pula de trás da moita o maluco. Te abraça do nada. Te abraça e fala, $5. Que porra é essa? Eles tiraram uma foto e ela passou a ser ameaçada quando se recusou a pagá-lo. Ele lhe deu um soco e correu. Olha aí. Sophie teve um sangramento no rosto, ficou com o olho inchado e foi levada a um hospital. Então ela foi roubada de novo, porque o hospital nos Estados Unidos, você sabe, né? Não existe saúde pública. Cara, essa mina se fudeu totalmente, né, mano? foi abraçada por um maluco estranho, levou um soco, teve que ir pro hospital, já pegou uma dívidazinha bonita aí, horas depois, Himmelson foi pego. Eu achei o Facebook do maluco, hein? Olha, caralho, vamos ver aqui. Okay. Não, eu quero ver a cara desse filho da puta, vamos ver aqui. Cadê um soco na mina, mano? Tem cara de meliante. Tem cara de meliante? Tem cara de você cara ver... Cara de louco, mano. Cara de maluco, mano. E é ele mesmo, porque tem outra notícia aqui no, na Fox, que tem ele sendo preso. Mano, como assim o cara... Caralho. Deu um soco na mina, velho. Ele com um cartazinho, né, Free Hugs, que não é exatamente free. E também não é hug, porque eu acho que soco não se escreve assim. Não, porque eu acho que quando você abraça, tem a pessoa que te abraçar, não é hug, tá ligado? Não, é porque free punches to the face, talvez, não, né? Free socos na cara não era tão, né? Não era tão atraente. Então ele. É uma venda casada, ele vende um abraço com um soco junto. Bom, tá aqui, ó. Horas depois, foi preso na mesma Times Square que agrediu a canadense. Caralho, Sherlock Holmes já dizia, o criminoso sempre retorna ao local do crime, não é isso mesmo? Não, e aí ele fala, ele foi preso e identificado graças ao relato da jovem. No aí retrato, ele abre a... É o retrato que forçou a jovem a tirar. Olha como o cara. Um gênio do crime, né? Ele tá dando soco nas pessoas que tiraram foto dele! E depois ele volta pro mesmo lugar! Abre aspas, eu estava pedindo gorjetas agressivamente. Tô vendo! Tipo, o cara é um empreendedor, isso. A gente não tá valorizando aqui. Caralho! Pode, no mundo das gorjetas, no, nesse mercado de pedir gorjetas, você pode ficar parado ali quietinho com seu copinho, com seu chapéu, tocar violão e esperar a boa vontade das pessoas, ou você pode partir pra cima. E dar soco na cara das pessoas, correr, depois voltar pro mesmo lugar. Não, o melhor é o seguinte, ele fala aqui, ele não negou a agressão, né? Porque lógico, ele... né, pô? A polícia diz que ele já foi preso 16 vezes desde 2012. Aí, ele tá inovando no mercado, mano. Suas ameaças pelo abraço remunerado são antigas na área. Em um desses casos... Em 2013, Hammerstrom atirou uma lata de refrigerante cheia de água no rosto de uma jovem que recusou um abraço. Caralho, mano. Em uma hora de abraço com ameaças... Falando, esse cara é um gênio, mano. Tô vendo. Porque tá sendo preso e solto e volta a fazer a mesma merda, então, porra. Ele rolou, ele tá no mercado de gorjetas ameaçadoras. Ele tem, por acaso, imunidade diplomática, alguma coisa assim, pra ficar sendo preso e solto, assim, a bel prazer. O cara tá dando soco nas pessoas, mano. Vou fazer uma conta rápida aqui, ó. A notícia termina. Em uma hora de abraços com ameaças, Ramos chegava a lucrar $30 na Times Square. Aí você bota aí, multiplica por 8 horas, $240. Porra. Sem imposto, sem imposto. Vezes 30 dias, vamos supor que ele trabalhe final de semana, ele já ganha mais de $7,000, mano. E é isso mesmo, porque ele não tá pagando imposto. O cara que tá dando soco nas pessoas, eu não acho que ele vai lá no contador dele. E... tá ligado? O que você faz na vida? Porra, eu dou soco. Eu não acho que esse cara tá pagando as taxas disso aí. Eu ameaço dar soco, tiro foto e dou um abraço na galera. Não, o negócio é o seguinte. Cara, ele foi... E no outro site que eu achei aqui noticiando o cara, a maioria das vítimas dele são mulheres, cara. Que cara escroto, mano. É trouxa. Se ele vai pra cima de alguém, um homem mais forte... É aquele esquema, onde é aquele ditado? Bate alguém do seu tamanho? Sim, sim, pois é. Os caras filha da puta, cara, ele tem como alvo as minas que são mais, né? Não tem o mesmo tamanho físico, são um pouco mais indefesas, não vão fazer nada. O cara é tão ousado que a pessoa tirou a foto dele, né? Aí ele vai agora dar um soco na pessoa e depois voltar pro mesmo lugar, mano. Sim. E fica por ali, tá ligado? E a gente achando... Não, e a gente achando que o Brasil... como é que se diz? Rola impunidade no Brasil, mano. Pode crer. E ele tava, mano, ele tava há um tempo já fazendo isso, é o pior. Porra, o cara foi preso 16 vezes, mano. Eu vi outro site. Caralho, mano. Como é que o cara é preso a cada trimestre, é isso mesmo? O cara pode... Caralho, mano. Dá tempo só de sair um novo set de Magic e o cara tá sendo preso. A hora que chega, a hora que ele vai tirar lá a foto do que a gente comentou na primeira notícia, aí ele dá soco nos guardas e sai fora. Cadê? Senta aí, firme e forte. Caralho, não, mano, como é que pode? Tô vendo aqui um videozinho aqui, peraí, tipo aqui. Não, ele tá sendo preso ali com aquela cara de... Mano. Ele tem uma foto da camiseta do Punish, né, mano? Não, o legal é que, cara, como é que o cara é preso tantas vezes e não dá nada? Não dá nada! Vai tá socando gente aí no mês que vem de novo já. O cara no comentário tá escrito aqui. Friedman já dizia, não existe almoço grátis. É, meu amigo. Não existe abraço grátis também mais, pelo jeito. Porque tinha. Sim. Tinha uma época que tinha abraço grátis. Aí essa galera que curte, né, um enriquecimento ilícito. Caralho, tem foto dele. Mano, coloca cadê, essa cara? Foto no post. Facebook, cadê? Facebook tá melhor nas notícias do que... Cadê? Do que os sites, porra. O cara botou no Facebook aqui uma foto... Cadê o link, porra? Uma notícia, né? E aí embaixo tem a fotinha dele com a plaquinha de Free Hugs. Não, mas essa foi a foto, se for a foto que eu tô pensando, é a foto que eu vi no Google Imagens mesmo. Ah, tem várias fotos desse cara, mano. Várias fotos, ele atuava ali, ó. Ele já era... Mande aqueles loucos da rua que todo bairro tem? Sim, todo bairro. Eu acho que eu já falei isso no 99 Vidas. Lá no bairro onde eu morava, lá no Maranhão, eu morei 3 anos no Maranhão, né? E é curioso que muitas pessoas ouvem, assim, de passagem, que eu morei em São Luís, e muitos pensam que eu sou maranhense. Eu não sou maranhense, sou cearense. Morei no Maranhão por 3 anos. E no bairro onde eu morava, né, que era Coama, tinha um maluco lá, que era o maluco local. Todo bairro tem um maluco local. Que chamavam de Beabá. Porque eu conto essa história no 99 Vidas, eu acho, porque ele era analfabeto. E aí quando ele foi preso uma vez, um dos guardas zoou ele e falou: ah, bota esse cara aí pra fazer o beabá. Lembra que antigamente se referia à alfabetização como beabá, né? Que é, eu acho, na minha teoria, que ele tá explicando, é uma forma de explicar, tipo, B com A faz Bá, e aí beabá virou sinônimo de alfabetização. E aí falava: ah, bota esse aí pra fazer o beabá, beabá. E aí pegou, né? Sabe como é que o apelido de bandidagem é dessa forma que pega, você manja, né? Alguém faz um comentário, né? E ele ficava louco, mano. E outra... Caralho, história de maluco de vizinhança é foda. Tinha um cara... Era o seguinte, o cara, ele era o maluco local e a maluquice dele, né, que é a coisa que destacava o cara, é que ele ficava pegando tralhas por aí, ao redor da... Na rua, passava... Sabe o que é bairro de periferia? Sempre tem um entulho qualquer? Sempre tem um terreno baldio com entulho, né? Então ele pegava um monte de coisa, botava nos braços, caminhava alguns passos, jogava tudo pra frente... Aí ele andava lá pra frente, catava as coisinhas que ele pegou, andava até a esquina, jogava tudo pra frente, aí ia e lá. Assim ia e aí, tipo, o pessoal falava que viu ele, tipo, no centro da cidade fazendo isso, viu ele na praia. Ele rodava a cidade inteira. E aí um caralho. Dia, a mãe de uma amiga, minha mãe da Joyce, que morava lá no Conjunto Ceará, ela chegou pro cara e falou: porra, tá aqui, ó, eu comprei uma mochila pra você e tal, pra ajudar. Ele falou: ô, obrigado. Aí ele pegou a mochila nos braços, jogou pra frente com tudo. E junto foi... com a parada. Genial. Cara, essa galera que vive na rua, os caras já não tem desprendimento social, tá ligado? Não, a maioria das pessoas que vai parar na rua, por exemplo, como eu trabalho com paramedicina e área de saúde e tal, a gente estuda esse tipo de coisa. E a maioria das pessoas que acaba na situação de morar na rua é justamente porque tem alguma condição que impede o cara de ter relacionamentos normais ou um emprego, né? Então, a maioria das pessoas, a gente ri aqui, tá? Mas a parte séria disso é porque muitas das pessoas têm, de fato, problemas mentais, tá? Uma parada até, na verdade, triste. Eu tô rindo aqui porque a gente ri. Eu rio da minha própria desgraça, não vou rir da dos outros, mano. Mas, na real, eu tô aqui reconhecendo que tem uma parada mais séria, tem a questão de problemas de saúde mental e tal. Mas, enfim... Esse cara aí, como deu um soco na cara da mulher, eu não vou dar crédito pra ele, não. Como a internet é maravilhosa, o que eu acabei de encontrar? O vídeo, maluco, do momento do soco. Você tá brincando. E você vê que ele não é um cara normal. Vamos ver aqui. Porque ele deu uma puta muqueta na cara da mina, nossa, parecendo um UFC, mano. Eita porra, vamos ver aqui. Tem ali, ó, a menina vem com a amiga dela, pá, parece que elas estão no celular procurando alguma coisa, não sei. Aí ele já chega meio exaltado já. Você vê que ele tá, mano, não tá normal. Tô vendo aqui o vídeo que o Evandro mandou aqui. Ah, basicamente, o cara se aproxima... Você vê que ele tá circulando ali, tipo um abutre, vendo as vítimas, tá ligado? Vê as duas minas, né, mais indefesas e tal. O cara é maior, ele tem um porte físico maior. Aí ele vai e aproxima da mina. É rápida a parada. Ele não rola uma discussão muito longa. Não. Ele deve ter chegado... Ele faz o balão abraço, ali... Não sei o quê. Aí lá, abraço de cu é rola. Aí ele já meteu direto. Foi um direito aqui, vamos ver aqui. Ela mostrou, botou o negócio no chão, botou a plaquinha no chão, conversou com ela, deu soco e já... Cara, eu acho que nem rolou abraço na real, mano. Não, é. Ele só ofereceu, ela falou não, e o cara já meteu... A mina mano, caiu que nem um é saco louco. De batata, mano. Galera tentou ajudar... Mano, socão, mano, tá louco, mano. Só tem louco nesta porra. Que filho de uma puta, mano. Não, o pior é saber que o cara tá fazendo isso faz... Cara, é foda que... Esse site que você mandou é tão idiota que ele bota tem uma foto da mina apontando pra alguma coisa, aí bota uma seta amarela pra apontar a mina que já tá no meio da foto. Tipo, que é óbvio que o alvo da... Cara, Será que é ela? Ela tá com... E o olho dela nessa foto aí que você tá falando da seta? Puta que pariu, nem tinha reparado. Nossa senhora. Poxa. Tá fechado, mano, fechou o olho dela, mano. Sim, só tem louco, maluco. Continuando com as cagadas do dia a dia, Zinob. O que acontece, veja você, aonde aconteceu isso? Agora no Canadá, sim. Né? Só chegou, podia ser. Sua terra, terra de loucos. Me envergonhando, essa galera, esses canadenses. Motorista canadense cai em baia após seguir instruções do GPS. Sempre tem um idiota fazer isso. Sempre tem um idiota. Parece que, é que nem esse cara sendo preso há 3 meses. Eu tenho a impressão de que 3 em 3 meses algum imbecil cai num rio, tá ligado? Num lago, em alguma coisa, num açude. Primeiramente, eu quero que você explique pra galera o que é baia. É aquele lugar que o pessoal telemarketing senta pra trabalhar? Não, essa é a Bahia, né, mano? Que é, se fala que nem o estado. A Bahia é tipo... Eu não sei explicar, mano, mas é... Assim, geograficamente, a Bahia é uma área de invaginação de terra em que a água do mar entra e cria tipo que meio que uma lagoa, mas que é conectada ao oceano ainda. Por aqui, ó, bem, vou mostrar aqui pra você. Enfim, o homem caiu na Bahia, não foi na Bahia, imbecil, após seguir instruções do GPS. Segundo a polícia, estava chovendo e escuro aí, ó, ele tem seus pontos, no momento do acidente. A motorista de 23 anos conseguiu sair do carro e precisou nadar 30 metros. Caralho, isso que eu tô entendendo. Então ela entrou na água, ela caiu na água. E foi, continuou, foi isso. Ela demorou um tempo pra se ligar. Porque, mano, quando um carro bate na água, mano, você meio que para a água. Você pensa que não, mas ela oferece muito atrito pro carro. Você já viu? Eu peguei PT num carro recentemente que eu passei por uma poça de água na altura do pneu, mano. Sim, imagina você mergulhar o carro. Se você vê o carro, pois é, se você vê o carro que vem em alta velocidade bate na água, mano, ele dá uma freada, tá ligado? Essa mulher continuou com o pé no acelerador, é isso? Deu certo ainda pra estacionar. Dentro da Bahia. O motorista canadense viu seu carro afundar na Baía de Tobermory, na província de Ontário, no Canadá. É onde após supostamente seguir as instruções do seu GPS durante um incidente ocorrido na última quinta-feira. Cara, o carro submergiu completamente. Não, exatamente, completamente, cara. A antena do rádio do carro tá embaixo d'água, mano. Tá que pariu. Segundo a polícia, estava chovendo muito e escuro no momento em que aconteceu o acidente. Sim, você não tem como é que se diz? A luzinha da frente do carro? Esqueci o nome agora, deu branco. Farol, caralho. Você nem farol não, filho da puta. E para-brisa, né, mano? Porra, tá chovendo. Não, mas não, mano, peraí. A motorista de 23 anos conseguiu sair do carro ilesa e teve que nadar 30 metros para sair da água. O veículo foi retirado da água na manhã de sexta-feira. Mano, esse carro deve ter saído. Peraí, ele ficou lá. Peraí, isso aconteceu na. Peraí, ela caiu lá na quinta e na sexta conseguiram tirar. Mano, pensa ela ligando pro seguro. Então. meu carro deu problema aqui, não tá ligando mais. O que aconteceu, minha senhora? Tem que dizer, é um problema na vela, talvez? A bateria? Bateria descarregou? O que é que manda alguém pra carregar? Você tem que mandar um cara no Submarino, então, porque o problema é que meu carro tá lá na Bahia. Não, tem, na segunda foto aí da notícia, tem eles retirando o carro. Tem um cara, ai meu Deus do céu! Olha que cara ali, mano. Chamaram um mergulhador pra tirar o carro, velho! Pra fazer a baliza do carro da Bahia? Da água. O manobrista marítimo. O cara tá com um bagulho de oxigênio, brother. O manobrista marítimo, mano. Você tá maluco. Mas o mais curioso é que essa notícia tem 174 comentários, mano. Vejamos. Caralho. Como que esse povo... Cara, eu tô tentando entender aqui. Então ela deu a culpa... Porque assim, essa Bahia é uma Bahia artificial. Não, você vê que ela é uma pessoa que... Ou ela não mora na região e confia cegamente no GPS. Ou ela tem problemas de cegueira. Ô, cara, não sei, porque, velho, realmente o GPS, eventualmente, ele dá uma trollada. Sim, sim, rola mesmo. Ele aqui, pode você na contramão, sim, ele sim, vai... Tem áreas aqui na cidade que tá em construção, né, e rola muito isso. Tem uma estrada que não existe mais porque eles mesclaram com outra, ele manda pra você dar uma entrada direita num local que não tem mais e tal. Mas tem que... Cara, o GPS é só pra te dar uma sugestão de onde você ir. Você não obedece. A direção, né, cara? Fala, porra, tem que ali, ó, pro norte. Aí você vai ver na rua que mais ou menos que é ali, cara. É que nem no GTA, mano. Quem tá responsável ali de pilotar o carro e desviar dos obstáculos é você ainda. Caralho. A não ser que seja o carro lá do brother, como que é o nome? O Tesla. Não é bom confiar no GPS assim, não. É, pode que o Tesla se dirige sozinho, é sensacional. Eu já fiz um test drive num Tesla, eu te falei, né? Falou. Inacreditável. Então, mas será que o Tesla mergulharia na água desse jeito? É foda porque o Tesla é totalmente elétrico, então essa mulher mergulha na água, maluco. Já era. Vai tomar um choquezinho bonito. Ia tomar um choque. Eu acho, na moral, eu acho que um Tesla, se ele mergulhasse assim, ele explodia, mano. Sério mesmo. Porque, cara, a bateria dele... Porque a bateria dele é imensa, tá ligado? O assoalho do carro inteiro é só bateria. Ia dar um curto não, bonito. Mas ele deve ter um sensor que, mano, se vê que deu merda em água, já tá para, cara, aí. A parte de baixo. Talvez, né? Tomara. Tem que... Porque já que a gente tá vendo que o ser humano não é capaz disso. Pois é, porque senão no futuro essas notícias de maluco caindo nas baías porque seguiram o GPS, é o maluco caiu na baía e eletrocutou lá os peixes tudo, morreu, explodiu o carro. É uma notícia muito pior. Em vez de ser um idiota tendo que ter o carro guinchado porque não prestou atenção, né? É o carro explodindo, mano. É infinitamente pior. Sim. E aí que nos comentários, ó, logo de primeiras a gente foi nos comentários populares, a Yara Araújo comentou: cair na Bahia no Canadá é pior que entrar na favela no Brasil. Qual o ponto, mano? O vacilo é profundo. Caralho, mano, é isso aí, né? Cadê? Quem mais tem comentário aqui? O melhor foi o do Chafundifórnio. Qual a marca desse GPS? Minha sogra está precisando de um. Os caras têm esse ódio pela sogra, né, mano? Aí os intocáveis respondeu, kkk, nossa, a minha também, de preferência que leve ao fundo do Oceano Pacífico. Sogra amada, morre velha, desgraçada. Eu nunca consegui me identificar com as piadas de sogra, porque todas as minhas sogras foram gente boa, cara. Sim, idem aqui. Cara, eu vou pra casa da minha sogra e eu sou tratado como... Eu fico até constrangido de quão bem eles me tratam, cara. É normal, porque, cara, normal, família no geral, né, cara? Sua família também quer tentar passar a melhor impressão possível pra sua namorada. Eu acho que, na real, esse negócio de sogra chata, cara, é uma parada mega antiga, né, mano? É, eu acho isso, que... Isso é, acho que é uma piada das antigaças que ainda se perpetua. Vocês aí que talvez tenham traumas com... Tem experiências ruins com sogra, você fala aqui pra nós... Mas, cara, a minha experiência com sogra sempre foi positiva. É foda, mas eu acho que acabou virando que nem piada de loira, sabe? De português. Sim, sim, tipo, sim. É meio que perpetuou, né? Perpetuou. Tem uns caras que nem tem namorada, nem é casado. Porra, sogra, não sei o quê. Pode crer. Sogra é foda, o cara nunca nem namorou na vida, tá? Aí é foda. Caralho. Não, aí, calma aí, o último comentário. Mano, os caras sempre a turma, comentaristas do G1 e derivados, vão dar um jeito de fazer um paralelo com o Brasil. Ronaldo Adriano. Isso pode acontecer com qualquer um. Porém, o mais impressionante é ver a limpidez da água. Aff, que vergonha do Brasil. Tipo, mano, o cara, se fosse no Brasil, ia ser puta água suja, puta que pariu. Sempre, tá ligado? Uhum. O pessoal, né? Cara, o pessoal é foda. Tem um pessoal que aproveitou isso pra dar uma zoada no glorioso estado da Bahia, né? Tem gente falando assim, que triste é seguir um GPS cair na Bahia. Antes tivesse caindo no Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Cara, que vacilo. Não, os caras brasileiros é foda, mano. Ah, que vacilo, mano, é foda. É isso aí? É isso aí. Siga a gente no Twitter, @evandrof. Mande pra gente as notícias bizarras. Mande sempre pros dois, como eu falei, fica mais fácil pra gente encontrar. Vá lá no hbdia.com, o artigo do topo é o artigo aqui do podcast com todos os links, as imagens, os vídeos. Deixe seu comentário, adicione o seu comentário à nossa conversa. E é isso aí, vou ter que almoçar, Evandro. Tô com fome aqui. Isso aí, vai lá. Você não tá comido ainda, Izzy? Caralho, que filho da puta.